coração que se encontrou. As trevas nos esperam, sei que não pertenço mais ao mundo dos mortais. Quero estar sem casa. Inclinadas.